Deus, não apaga meu nome, por favor. Eu sei que muitos falam, mas pra ti ele tem valor. Eu sei que tem. Me ajudou desde o começo, me levantou dos meus tropeços. E hoje eu estou buscando ficar mais longe da sua visão. Tenho vergonha das minhas escolhas erradas. Ou não, eu já sei. Pode me dar bronca, tô errado mesmo. Agora o que eu faço, sempre dos meus tropeços. Não é difícil, mas se tornou tipo um vício. Quando me sinto fraco, se jogo de um precipício. Não quero sucesso, mano. Na moral, minha batalha nessa IP é cura espiritual. Seus anjos batalham pela sua vida, assim prosseguiram. Porque na minha vida eles já desistiram. Ou talvez eu desisti deles nessa pequena visão. Eles não andam rente aos pastores ladrão de sonhos. Porque nos alimenta tanto com salvação. Se nem ter toda a certeza da sua vacilão. Luto contra eu mesmo e minha falsa ilusão. Hoje prego amor tirando sangue do seu coração. Luto contra eu mesmo e minha falsa ilusão. Hoje prego amor tirando sangue do seu coração. E hoje dou desgosto a quem morreu disposto pra me tirar do poço, pra eu cair de novo. Desculpa Deus, mas já não luto mais por mim. Sou a maldade em força humana com o espírito de Caim. Minha batalha contra o meu eu. Batalha que o coração se come. Bipolaridade não, me entenda por favor. Tudo nesse mundo muda e nós se ajuda como for. Se for melhor, vou até mudar de opinião. Deus, eu queria que você não apagasse. Agora já nem ligo mais não.